Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. Every time I try to run it, but here goes a love.